viam verde, nós viemos vermelho. À noite eles sonham, nós nem dormimos, isso é um pesadelo. Se vê nós surfando, eles querem fazer a piscina. Se vê nós lucrando, eles querem fazer a chacina. Desperdiça água, desperdiça comida. Vem me crucificar se eu desperdiçar uma linha. Cês estão esperando minha versão branca chegar. Toma o meu lugar, fala do meu lugar. Fala qual é o meu lugar de fala. Minha história pra cá, fala que eles criaram isso. Ingresso eu não poder bancar. Mas somos Pancho, UFC, eles frango, KFC. Vem pra rua e reclamou que o bagulho é doido. Eu nunca vi alguém treinar boxe e reclamar que levou soco. Filha da puta, libera as armas que eu compro uma pra cada amigo. Foi só pra isso que eu fiquei rico. Sei que fala sobre a violência nos consome, mas nascemos com alvos no sobrenome. Eu vejo irmão arrebentados querendo ser arrebatados. As bênçãos só aparecem pros nariz arrebitados. Nos chamam de pecadores fazendo arminha com a mão nas igrejas. A fé era algo grande, só sobrou duas letras. Deus, os que acreditam são os últimos. Olhe pra tia, não pagou as contas, mas pagou os dízimos. Eles tiraram a firma, trocaram a firma. Botaram esse mito que vomita, depois vão querer tirar a própria vida. Visão além do visão além do alcance. Os deuses me abençoaram, eles me deram a visão. Os deuses me amaldiçoaram, eles me deram a visão. Os deuses, hoje eu sou a salvação, a destruição. Na baixa ou na alta eu não posso sentir a pressão. Eu tenho um mapa para encontrar os problemas e tô procurando caminhos de resolvê-los. É uma corda bamba na beira do abismo, não trema. Do outro lado tem os triunfos, posso vê-los. Eu te olho no olho, é o mesmo sentimento. Que esse mundo é tão pequeno, entre a melhoria e o veneno. Eu tenho que ser correria e não posso sair correndo daqui. Te oferece água benta, depois tentam te afogar nela. Vão falar pra tu se acalmar, respirar, depois de fecharem todas as janelas. Eu represento aqui os negros, os descendentes dos africanos, construtores deste país. Os descendentes africanos, mas todo este povo brasileiro.